trocaram Deus por este mundo e a paz pela guerra. Seu Deus agora é o dinheiro, e com o Deus verdadeiro eles vivem a brincar. Muitos fizeram até filmes dizendo que Jesus Cristo mudou e não vai voltar. Mas o dia está chegando quando um homem de branco tudo isto vai mudar. O dia vem, vem, vem, vira um dia quando o dinheiro do homem só servirá pra sua agonia. O dia vem, vem, vem, vira o dia que Jesus voltará como juiz para o mundo julgar. Trocaram Deus por este mundo e a paz pela guerra. Seu Deus agora é o dinheiro, e com o Deus verdadeiro eles vivem a brincar. Muitos fizeram até filmes dizendo que Jesus Cristo mudou e não vai voltar. Mas o dia está chegando quando um homem de branco sua igreja vai levar. O dia vem, vem, vem, vira o dia quando o dinheiro do homem só servirá pra sua agonia. O dia vem, vem, Jesus voltará como juiz para.